gosto de pisar terra molhada. Gosto de colher frutos no pé. De céu estrelado e vagalume, peixe de rio e garapé. Gosto de acordar com passarinho, fazendo folia de manhã. E cheiro de mato e flor se abrindo, bicho no cio interior. Gosto de viola e violeiro, ventania balançando a plantação. Você o tempo inteiro, nosso amor na noite escura é um claro. No seu corpo fruto doce a paixão. Oh, saudade da roça. Fazer uma casinha de sapé e voltar um pouquinho pra oh, beber minhas pingas, tocar minhas violas, ver meus passarinhos cantando. Oh, saudade, meu Deus do céu. Vai rasgando peito velho. Gosto de acordar com um passarinho, fazendo folia de manhã. É. E cheiro de mato e flor se abrindo, bicho no cio interior. Gosto de viola e violeiro, ventania balançando a plantação. Namorar você o tempo inteiro, nosso amor na noite escura é um clarão. No seu corpo fruto doce da paixão. Balança a plantação. Namorar você o tempo inteiro, nosso amor na noite escura é um clarão. No seu corpo fruto doce da paixão, da paixão.